Não sei vocês, mas eu sempre achei que tivesse uma relação tranquila com a minha atenção. Claro, ficava distraída às vezes, mas era um negócio meio papum, presta atenção, não presta atenção. Mas quando me meti no mato por 3 meses para estudar sobre internet sem internet, percebi que não era algo tão simples. Os primeiros dias do meu experimento desconectada foram, de certa perspectiva e para minha surpresa, bem dolorosos. Eu escrevi no meu diário de bordo: ler com afinco, que tarefa hercúlea! Principalmente quando 12 cabeças de hidra, ou de assuntos e ideias e imaginações e memórias mil, saltam na mente, desconcentrando-me, e quanto mais as ataco, mais as alimento. Me surpreendo com meu ritmo ameaçadoramente lento de leitura. A atenção, que eu até então considerava como um produto inevitável do tempo e da vontade que eu possuía, definitivamente não estava sob o meu mero comando. Era realmente difícil me concentrar na leitura. Arrependimentos e felicidades, assuntos resolvidos e não resolvidos, voltavam com mais intensidade. Amores e desamores me faziam largar a página para fitar as árvores e o céu. Vergonhas e medos e desejos se esgueiravam em sonhos, e mesmo memórias simples e bonitas se sacudiam desde recônditos empoeirados do passado, me acordando no silêncio mortal da noite ou no meio de uma palavra inocente de um parágrafo qualquer. À medida que eu me esforçava para direcionar a minha mente ao livro à minha frente, eu compreendia que era o mesmo esforço para posicionar a minha presença de fato no espaço onde eu estava, fosse caçando ovos com meu tio ou contemplando o tom rosa-alaranjado de que o pôr do sol tudo pintava. Um senso de imediatez, no sentido de não mediação, de não existir a mediação, de proximidade entre o que eu fazia e o que eu percebia. Esse esforço e esse senso me indicavam o que eu não sabia que eu tinha ido aprender. 2 semanas depois das cabeças de hidra, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu estava lendo uns autores de posicionamento bastante diferente dos meus, e até escrevi sobre como estava sendo muita informação para digerir. Eu dormi bolada, mas eu acordei refrescada, surpreendentemente capaz de fazer por horas seguidas o trampo de ler, anotar, revisar, comparar, argumentar, coisas que antes me cansavam facilmente. Então aconteceu o transe. Escrevi no meu diário. Aí foi como um rio de pensamentos que nascia dentro e se espalhava em direção centrífuga à minha pele e minha mente. Mantive um caderno ao lado e desembocava ali as várias conexões e padrões que começavam a ficar claras. Os aspectos que eram realmente importantes no livro, as comparações entre autores, as minhas pré-conclusões, enfim, muitas ideias. Nem o barulho dos mosquitos me atrapalhava mais. Não sentia aquela pitada de vontade de ver algum filme, não procrastinei. Eu estava into it, naquilo, humildemente me tornando uma com o conhecimento. Não que os planetas tivessem se alinhado, uma luz divina cortada às nuvens e através delas eu ascenderia aos céus em uma espiral de pó mágico. Eu simplesmente estava, de uma maneira que quase nunca tinha me acontecido, no fluxo. Parecia que eu tinha ingerido alguma substância narcótica, louca, porque essa vibração me acompanhava mesmo quando não estava na mesa trabalhando. Na verdade, quando eu parava para dar uma volta ou balançar na rede, ou simplesmente olhar para o teto, meus pensamentos vagavam para mais alguma constatação ou possibilidade. Só que eles não se atropelavam, muito pelo contrário, eles faziam sentido. Bom, é claro que eu sabia que estar verdadeiramente, entre aspas, uma com o conhecimento era um nirvana muito além do meu eu daquele dia. Faltava ainda bastante, ou talvez nunca, para eu domesticar as memórias e ideias que pipocavam na mente. Se as minhas primeiras 2 semanas de experimento foram dolorosas, era porque eu estava pouco evoluída na arte da concentração, de exercer a tenere, que significa tensionar, que é a raiz latina da palavra atenção, para algo que vai além de mim. E quanto mais tenso, mais intenso. E aquele transe foi intenso. O, entre aspas, fluxo, que quase nunca tinha me acontecido, é o que é concebido por Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é um estudioso que pesquisou sobre esse estado mental, formado a partir de, entre aspas, objetivos claros e próximos, feedback imediato, níveis manejáveis de desafio de uma forma coordenada com as habilidades, de modo que a atenção se torne completamente absorvida no campo de estímulo definido pela atividade. No fluxo, acontece uma junção entre ação e noção, um senso de controle e uma percepção alterada do tempo. O chamado flow, ou fluxo, era aquilo que eu precisava treinar enquanto lia sozinha no mato. Era aí que residia a chave para o engajamento verdadeiro com as coisas. Ou não. Porque na semana anterior, após terminar uma leitura bem difícil, eu havia caído em tentação e chafurdado meu disco rígido do computador. Achei uma série típica da Netflix, esbanjando sexo e ação. Assisti às 6 horas seguidas na primeira noite e às outras 6 na noite seguinte. Maníaca. Escrevi no diário de bordo. Quanto movimento! Um ritmo assustadoramente mais rápido do que os meus últimos dias. Isso aconteceria com muitos outros filmes, mas o fato de ser da Netflix corrobora por causa do ritmo, eu acho. O que me leva a pensar, quanto poder de atração! Cada capítulo era néctar para minha atenção faminta. Eu entrei num fluxo que me deixou desconcertada, quando, ao ouvir um barulho durante a madrugada, eu abri a porta do corredor e tive um choque de realidade. De repente, eu me lembrava de onde eu estava. Não digo que não estivesse gostando da série, e é o desejo de qualquer diretor conquistar o espectador, e de qualquer espectador ser conquistado. O que me assustou foi quão fácil e prazeroso foi entregar-me ao play, e quanto mais seria se eu estivesse com a internet, com infinitas coisas para se ver. E como isso pode funcionar para descontrolada e instintivamente se perder numa onda de endorfina. Eu estava a anos-luz do Nirvana, e ainda não distinguia com clareza transe de tentação, mas começava a perceber como era poderosa a Teneri. Amanhecia em mim a compreensão de que a atenção e o que fazemos com ela é um bem íntimo, preciosíssimo, porque determina o que está presente em nosso estado de alerta, definindo o que penso, faço, digo, memorizo e valorizo no presente, cultivando consequentemente a nossa consciência, memória, caráter, identidade e sociedade. Prestar atenção em como e para que eu usava minha atenção fez absoluta diferença para como eu seguiria o experimento, porque isso me permitiu continuar o interminável treino de sentar e estudar e escrever algo que considerasse relevante, e também me permitiu parar e balançar na rede e olhar para o teto. A atenção foi o bem que me havia feito perceber o que sempre foi óbvio. Eu estava em um grande, grande meio. Os livros e autores à minha frente, os pensamentos e argumentos e memórias em minha mente, os outros corpos à minha volta, as consequências do fazer e do não fazer, ontem e hoje. Nunca havia percebido na carne quanto tudo não apenas está, mas é conectado, intensamente conectado. Essa percepção, de certa maneira simplória e inocentemente verdadeira, está, porém, em extinção. E é isso que vamos investigar nos próximos dias da jornada. O ciclo em 7 fases de o que se passa com a nossa atenção na era online. O argumento-chave da metaconexão é o de que precisamos aprender a dedicar mais atenção ao que acontece com a nossa atenção, apesar de ser, e por que está, cada vez mais difícil entregar-se a um estado atencional elevado, verdadeiramente criativo e revolucionário. Bora se metaconectar?